o menino de sua mãe. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era. Agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira à cigarreira breve. Dera-lhe à mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, alá da ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe uma criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa, à prece, que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe.